agora, sinal de Gabriel ao vivo. Arriba! Puxa! Chama a bota, portal do Arrocha. No embalo do forró eu vou até de manhãzinha, no chiado da chinela vou até o sorraia. No embalo do forró eu vou até de manhãzinha, no chiado da chinela vou até. Não quero ver ninguém parar.